Olá pessoal, aqui é o pastor Geraldino. Quero desejar a todos um Feliz Natal e um 2012 cheio das bênçãos de Deus, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Com esse texto bíblico, Mateus capítulo 1 e verso de número 23, estamos dando início a mais uma programação. Eu quero cumprimentar a todos com a paz de Jesus Cristo. Estamos chegando aí, meus amados irmãos, vivendo essa quinta-feira abençoada. É porque Deus é aquele que tem nos proporcionado estas grandes vitórias. E nós estamos chegando ao Natal. Nós desejamos que as bênçãos do nosso Deus, elas repousem sobre a vida de todos os amados irmãos. Campo de trabalho, os pastores, as congregações, todos os departamentos, que a bênção de Deus possa repousar sobre a vida de cada um dos nossos companheiros. Hoje à noite, em nosso tempo, nós estaremos reunidos com os encarregados de congregação. Convidamos a todos a estarem conosco para esse momento especial da nossa reunião de obreiros, reunião com os encarregados de congregações. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Meu irmão, meu amado ouvinte, cada vez quando as pessoas se perdoarem, é Natal. É Cristo nascendo. Cada vez quando vocês ajudam uma pessoa, é Natal. Cada vez quando alguém toma o propósito de viver honestamente, é Natal. Cada vez que nasce uma criança, também é Natal. Cada vez que vocês olharem com os olhos do coração ou com um sorriso nos lábios, é Natal. Porque nasceu o amor, porque nasceu a paz, porque nasceu a esperança, porque nasceu a alegria, porque nasceu Cristo, o Senhor. Desejamos a todos vocês uma abençoada festa de Natal e que as bênçãos do Deus Todo-Poderoso possa realmente encontrar a família unida para esse belo momento de celebração. Que essa data não seja só vista como uma troca de presentes, ou como um festejar, um comer ou um beber, mas que seja realmente tido a oportunidade de viver um verdadeiro encontro com o grande sentido do Natal, que é Cristo Jesus. Alegrai-vos, pois hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Quero, nesse momento, orar com você. Deus que estás nos céus, cuja presença nós chegamos nesta hora. Intercedemos diante de ti, Senhor, por todos os nossos milhares de ouvintes, porque sabemos que nesta hora tem alguém que se curva diante dos céus para orar junto conosco. E eu clamo ao Deus menino para que possa realmente nascer, para mudar a sorte destas vidas que em algum momento estão precisando mais do que nunca de um refrigério para as suas almas. Eu quero interceder pelos enfermos, aqueles que estão desenganados pelos médicos, aqueles, ó Deus, que estão no vale da sombra da morte. Este familiar está acompanhando alguém que está doente, que está nesta hora tão difícil e que o seu Natal, quem sabe, será dentro de uma UTI, de um hospital, acompanhando um dos seus familiares. Jesus, tu sabes o quanto nós precisamos do teu amparo, do teu amor e da tua misericórdia. Quantas pessoas feridas, machucadas, quantas pessoas, Senhor, que hoje não conseguem mais sorrir. E nós estamos orando, pedindo que as mãos feridas de nosso amado Mestre, que levou na cruz do Calvário as nossas dores, as nossas aflições, ela possa se estender para socorrer o nosso irmão e o nosso amigo. Em o nome de Jesus nós oramos, agora e sempre. Amém e amém.